Olá, eu sou a Margarida Olá, eu sou a Ruth. e nós somos as empresárias À à beira beira de de um um ataque ataque de de nervos. nervos. Então, hoje temos um convidado que é Algarvio, não é? É o Pedro Frias, é um homem do Sul, é CEO da Academia Pedro Frias, que forma terapeutas em variadas áreas, não é? Tem um projeto gigante que vamos falar mais à frente, que é sobre uma escola, uma cooperativa. Pedro Frias é mentor do maior summit de espiritualidade do país, né? O maior evento de espiritualidade do país, que juntou cerca de 1.200 pessoas este ano em abril, interessadas em falar e ouvir falar de espiritualidade em Santarém. É pai, também é marido e é um ser humano perfeitamente normal, com um coração gigante. Obrigada, Pedro, por teres aceito este nosso convite. É um prazer e Obrigada. uma honra ter-te aqui connosco. Obrigado, é um gosto estar aqui. Muito obrigado. Então, Margarida, queres dar as boas-vindas ao Sim, Pedro quero-me também? agradecer ter vindo para o Sul, ainda mais do Sul, ter vindo ter connosco para falar sobre, para além do teu negócio, sobre este mundo um bocadinho da espiritualidade que. Faz aqui uma fusão sem dúvida com o mundo dos negócios, não é? Porque está tudo ligado e pedir também para te apresentares à tua maneira e fazeres esta combinação, assim em modo de apresentação, o que é que tem a ver a espiritualidade com o mundo dos negócios e onde é que podemos ver isso mais claramente? Sim. Certo. Obrigado mais uma vez por me terem convidado. É um imenso prazer estar aqui a falar desta fusão, que é, na verdade, conflituante por vezes, porque ser um empresário, nem sempre combina com a ideia que as pessoas têm de uma pessoa da espiritualidade, porque à partida, Exato. o pessoal da espiritualidade está no meio do bosque, está tipo iluminado, da Exato. vida, zen, não tem horários, cada tem uma caravana no meio de não sei Zen. onde, não tem casa, não tem obrigações, nem conta bancária tem. E esse é o perfil que muitas vezes nós associamos à espiritualidade, que eu acho tudo errado, acho que não tem nada a ver. Isso é apenas uma forma de alienismo e considero até mais na categoria do hippie, porque Exatamente. É um não consigo. estilo, É um digamos estilo, assim. sim, É aquilo, alienado da vida. sim. Quando tu te tornas empresário e há semelhança também da imagem que as pessoas têm, que nós estamos felizmente a desconstruir, todos nós, esta geração, está a desconstruir a ideia de empresário mal disposto, não é? Do patrão. O patrão que chega e quando chega à loja toda a gente tem medo e que o pessoal está sempre a tentar, sei lá, fugir da autoridade dele. E quando nós temos estas duas imagens em conflito, e eu aparecendo que consolidando as duas, há sempre dúvidas da parte das pessoas, como é que isto se combina. Mas eu acho que se combina muito bem, até porque as pessoas que trabalham comigo, veem o meu tipo de personalidade e como é que eu estou lá a dirigir a empresa. O que é sempre com honestidade, não quer dizer que não haja pulso, não quer dizer que não haja Disciplina, né? exigência, perfeição naquilo que é o Disciplina. comportamento e até o atendimento ao cliente, que eu acho isso super importante. Mas, por exemplo, tem outras nuances que são fora da caixa, como, por exemplo, o facto de nós devolvermos sempre o dinheiro quando alguém não está satisfeito ou quando diz que, olha, quer desistir do curso. A devolução é sempre garantida, o facto quando as pessoas a meio deixam de pagar, supostamente elas assumiram um compromisso até com um contrato, com uma formação certificada, e nós deixamos sempre as pessoas irem embora, nunca perseguimos ninguém, porque o cliente não tem que ser nunca perseguido por uma empresa por falta de pagamento, se a pessoa não quer pagar ou se deixou de pagar, pá, mesmo se quis enganar, não interessa, deixa ir. E este tipo de filosofias às vezes é difícil de implementar dentro da empresa, né? Pronto, porque as pessoas depois, ah, mas isto é injusto, porque não, mas não é nada injusto, nada é injusto na vida. E estes conceitos depois espirituais, depois entram ali dentro de algumas coisas no mundo dos negócios, que depois ao final do dia acabam por dar resultado. E aí as pessoas começam a confiar, né? Porque viram de certa forma a empresa a crescer e pronto. E acho que é como forma de introdução é isso que eu posso dizer. A espiritualidade e o mundo dos negócios Está estão interligada, estão interligados, sim, e ligados. podem e devem estar. Sim, porque há muito essa ideia, como estavas a dizer, e bem, de que quando se fala em espiritual, não é? É uma coisa assim mais transcendente, e ao fim e ao cabo, nós somos todos espirituais, não é? Certo. Temos todos, e até já falámos num outro nosso No podcast, sim. episódio, que é muito, muito importante para quem lida com negócios, lida com pessoas, lida com pressão, ter alinhado. pelo menos ter alguma consciência, né? Que tem que haver aqui algum equilíbrio com esta questão do espiritual. Sim. E se calhar ia começar já por esta pergunta, que foi para falares um bocadinho sobre, não é a pergunta, mas é para nos contextualizares também aqui um bocadinho da tua história. Como é que começou este chamamento, se assim o podemos chamar, não é? Certo. Como é que começou tudo isto? Bom, o chamamento para a espiritualidade foi, olha, lembro-me de ser pequenino e começou pela pergunta que eu fazia quando olhava para as estrelas, que é o que é que será que há lá, o que é que há ali, de onde é que eu venho, sei lá, o contexto de olhares para o planeta e estares naquele sítio e olhares para aquela imensidão causava-me logo ali estranheza e a pergunta de que isto não podia ser só isso. Depois lembro-me de pequenos episódios em pequenino de estar na catequese e de estar a querer escutar sobre a história de Jesus e depois a religião não me contava aquilo exatamente como era suposto. Havia coisas que não ressoavam. E depois, mais tarde, quando cheguei para aí aos 20 e poucos anos, comecei à procura de informação que passava por o poder da mente, pelas linhas, comecei a encontrar o esoterismo. E aí foi uma grande paixão, porque aí nos anos de 2000, 2001... tive ali um mergulho intenso em estudar tudo, porque queria mesmo descobrir como é que isto funcionava e estava fascinado e até fiquei ali um pouco até obcecado, que acho que é normal, com o que eu só queria muita informação. Era muita informação e de repente queria dizer a toda a gente que as energias, eu li o livro da profecia celestina e sabias que as árvores têm energia. Pronto, isto era tudo muito estranho para muita gente na altura, também depois deixei de comer carne. E nesses 3 anos foi realmente assim um grande awakening para mim, até por força de algumas coisas a nível pessoal que aconteceram, alguma destabilização emocional, que eu acho que é fruto de qualquer pessoa que quer evoluir, passa por um processo de descoberta, de morte e renascimento. Eu também acho, eu acho que passa muito a nossa evolução espiritual, desenvolvimento pessoal, essas coisas todas, eu acho que acontecem obrigatoriamente porque em algum momento da nossa história, da nossa vida, há algum acontecimento, normalmente até mais pesado ou menos positivo, mas é isso que nos vai pôr em alerta e depois aí ficarmos mais despertos e à procura também, se calhar... É o que acontece muitas vezes, mas no meu caso foi um pouco ao contrário, porque normalmente o que acontece é que a pessoa tem uma privação pessoal ou um acontecimento negativo ou um trauma e depois é obrigado à procura uma explicação e vai à procura e começa à procura de informação. Temos muitos alunos e pessoas. Comigo não foi bem isso, foi... estava tudo bem, não tinha nenhuma razão aparente para procurar, só que era um entusiasmo e uma curiosidade de procurar tudo, só que depois as práticas energéticas espirituais que eu fiz despertaram e fizeram pop-up, não é? É a mesma palavra, às coisas todas que eu tinha desalinhadas. Okay. E isso envolve mesmo modificações e coisas que foram atraídas à minha vida para me precipitar uma mudança rápida, porque era isso que eu tinha feito, primeiro a nível energético e depois havia uma consequência física. Okay. Mas o que estás a dizer, sim, é certo para 99% das pessoas que, aliás, o Covid foi uma das coisas que precipitou muito mais pessoas que me procurassem e nos procurassem à nossa academia, porque de repente o pessoal não estava a compreender o que estava a passar e queria encontrar uma razão espiritual e então começaram a procurar e depois começaram a perceber, para lá. Okay. E às vezes é por razões também específicas e individuais que as pessoas o fazem. Exato, então. Exato. Yeah. E qual foi assim o momento que tu pensaste, olha, é agora que eu vou... aprofundar mais, vou mais a fundo e vou... Ou que sentiste? Que sentiste, que não sentiste, é? Qual foi? Ok, há um tenho momento. Que passar aqui a outra fase, ou estou aqui noutro nível. Ou... Olha, para te caracterizar isso tenho que explicar aqui 2 ou 3 coisas, porque não houve assim provavelmente um momento chave para as 2 coisas ao mesmo tempo. Houve um pessoal e depois houve outro que eu me pus cá para fora ao serviço. E porquê? Porque ali no ano 2002-2003, depois de um período... muito difícil a nível pessoal, eu casei-me, tive 5 meses casado, separei-me, depois envolvi-me noutro relacionamento, depois terminou e pronto, e depois no final daquilo tudo é que eu tive até um luto e ao mesmo tempo estava no fundo do poço a nível emocional, se calhar, olha, depressão, ansiedade, ataques de pânico, estava com isso tudo e no meu instinto, como eu também já tinha lido muita coisa, o meu instinto foi isolar-me, então fui para o meio da natureza sozinho e ali tive cerca de 2 semanas. Eu acordava espontaneamente às 7 da manhã, eu ia para a natureza, vinha a casa a almoçar e ia-me embora, vinha a casa a jantar e ia-me embora, e assim passei ali 2 semanas. E o curioso é que das 2 semanas eu comecei deprimido e acabei iluminado. Eu não tenho outra palavra para descrever o estado que eu estava no final. Porque eu depois comecei a usar tudo o que tinha aprendido da ciência da palavra falada, e eu orava, eu rezava, eu dizia decretos de luz, eu apliquei toda a prática da ciência da alquimia em 2 semanas, mas de uma forma tão intensa, porque a minha intenção era vou-me tirar daqui para fora, que eu acho que foi uma espécie de fisga que eu puxei para trás e depois atirei-me para fora. Exato. E quando eu me vi naquele estado, que eu não tenho palavras para o descrever, onde eu senti-me a observar o mundo pelos olhos de Deus, do meu eu superior, do meu guia, eu vi um mundo que tinha outra camada de informação. Ou seja, é como se eu fosse a consciência da minha alma a observar-me aqui em baixo. Eu tinha sempre esta visão dupla e aí percebi que havia uma dificuldade. É que eu quis começar a contar às pessoas o que é que eu estava a ver, o que é que eu estava a sentir, e comecei a perceber que as pessoas começavam a olhar para mim com ar de estar enlouquecido. Está numa psicose. Só que a diferença de uma psicose para aquilo que eu estava a viver é que eu tinha completamente consciência do que o outro estava a pensar e a sentir enquanto eu dizia aquilo, e do que eu estava a ver, e até do que o eu humano estava a passar. E então percebi, olha, se calhar tenho que me calar aqui um bocado. E vivi assim durante, pá, muito tempo. Se calhar tenho que me conter um pouco. Sim, exato. Tive que me conter, era 2003, as pessoas não havia preparação, e eu lembro-me de estar no quarto sozinho, assim, vamos agora... Eu queria contar ao mundo, né? Eu quero ensinar tudo isto e não tenho público, era mesmo assim, não tenho público para falar sobre estas coisas, né? E agora, passado 20 anos, é para mim uma alegria imensa, que até Vera Colotti, que no outro dia no podcast perguntou-me, isto da espiritualidade é uma moda, eu disse, ainda bem que é para mim. Pois, exato. Eu tive calado muitos anos. E então, como eu era músico, pensei, ok, vou aqui voltar para trás, vou dedicar-me aqui à parte terrena, e assim foi, e a pouco também nós saímos daquele estado de consciência amplificado e voltamos à normalidade da vida. E para mim até foi bom, porque eu de repente senti-me novamente ao lado das pessoas. Exato. Porque eu parecia que estava a ver a realidade aqui completamente fora da órbita. Da órbita, completamente tinhas, fora do planeta. E tinhas alguém... no meio dessa fase que compreendia aquilo que tu sentias e vias, não. Ou estavas completamente sozinho? Alguém encarnado? Alguém em terreno, sim, não. Sim, no terreno. Não viveste sozinho. Desenvolveu-se aqui uma mediunidade muito grande que tive durante esse período bastante ativa, que é a coisa que às vezes acende-se e apaga, mas eu já não ligo a isso, porque acho que não preciso estar preocupado com isso. Mas tive ali uma mediunidade e durante 6 meses depois dessas 2 semanas eu estive constantemente a receber informação e a aprender, a ser ensinado e tal. E pronto, era uma coisa minha pessoal que eu não podia obviamente revelar. Disse, olha, está aqui o mestre, está a dizer isto. Claro. Não dizia nada disso, eu simplesmente guardava a informação para mim. Okay. E foi uma espécie de pronto, olha, agora aguenta e espera. Até chegar, depois eu fui músico durante muito tempo, até chegar ali 2015, 2016, onde eu aí senti claramente que me estavam a dizer, olha, agora vai lá para fora, agora começa. E eu na altura, passado já mais de 10 anos, o quê? Fazer o quê? Não vou, estava com aquela retração, não, o quê? Vou falar de espiritual? Não, vou nada, as pessoas não querem saber disso. E depois comecei a sentir cada vez mais e começaram, claro, a acontecer coisas na minha vida, começaram a dificuldades, né? Sim. Porque assim, quando tu não mudas as coisas, tens que mudar. Mesmo a nível de negócios, tem uma boa mensagem. Pois é. Se as coisas começarem a se tornar muito difíceis, talvez nós temos que curvar à direita ou à esquerda para encontrar o caminho da menor resistência. E foi isso que começou a acontecer. Comecei a ter dificuldades a nível do mundo da música, comecei a ter dificuldades em tudo aquilo que era as questões profissionais e percebi que era hora de abraçar outra... Estavam-te, mais ou menos, inconscientemente, estão-nos a guiar ou a ser empurrados para outros caminhos. E a partir daí, depois é que eu comecei a assumir este carácter de ser terapeuta, e primeiro era muito um para um, não é? Ajudar uma pessoa a alinhar-se espiritualmente e tal, depois adquiri ferramentas de terapia alternativa, desde a hipnoterapia a outras mais que eu aplicava no âmbito desta vontade de alinhar os outros a nível espiritual. Reiki também? Sim, Reiki, cura energética, isso aí já vinha lá de trás também, logo em 2001, estas modalidades energéticas já eu as tinha todas. E depois, pronto, conhecimento dos chakras também na altura, e depois aprofundei com mais algumas coisas práticas, de maneira que eu pudesse atender as pessoas com uma ferramenta que vos pudesse ajudar mais rapidamente, e depois gradualmente vem então a empresa, e depois comecei a dar formação destas modalidades, até que chega 2020 e precipitou-me para o online, e aí foi o grande boom, mas de cá está, já estava alinhado e já estava no caminho desde essa altura. E portanto não foi, estás a ver, não foi assim. Sim, uma coisa que de repente despertei, agora vou ser curador. Não, estava na gaveta, à espera. Exato. Do tempo certo, e eu senti mesmo que foi, devido àquela experiência de 2002, aquela força toda que eu apliquei naquele momento para me tirar da depressão, uhum, levou-me um bocado à frente do que se calhar era suposto, ou se calhar era suposto assim, não sei, também não gosto de questionar muito os timings. Achas que estão definidos assim os nossos momentos certos para... Estão definidos, temos que saber ler mais ou menos, ou... Sim, certas rotundas estão de certa forma definidas, mas depois tu consegues sempre fazer de forma diferente, antecipar ou atrasar. Ok. A escolha é nossa, portanto, tu, de certa forma, a nossa alma programou certas metas ou certas cidades que tu tens que chegar, e tu podes ir lá de autoestrada, ou podes ir para estradas de caminho de terra, ou a pé, ou de carro, ou de avião. Exato. Tens várias, ou podes nunca atingir aquela cidade, okay, ou pode ser um problema ou não, dependendo daquilo que é a adaptação depois do plano de vida. Okay. Mas nós definimos para nós, foi certos pontos-chave onde nós queremos aprender qualquer coisa, ou queremos despertar qualquer coisa a nós. Olha, só aqui uma questão pessoal. Sim, sim. Não sabia que tu tinhas estado ligada à música, mas eu faço alguma terapia com dança. E é eficaz, não é? É a música e a dança podem nos ajudar muito, claro, em terapia e até a descobrir, a organizar-nos. É a minha terapia, ou seja, é o que me ajuda também a acalmar e a me organizar e ter um momento meu virado para mim. Pratico biodança. E foi uma coisa assim muito libertadora e muito especial que eu descobri nos últimos anos. E agora ouvi-te falar em música, queria só que me confirmasses, porque sei que sim, que tem um impacto, sim, com a música. Sim, a música, para já o movimento do corpo também ajuda a libertar montes de tensões e montes de emoções, uhum, que as pessoas possam ter, e claro, ajuda a conectar mais. E a música é a mesma coisa, as frequências do som, uhum, e até mesmo às vezes as letras em conjunto com a melodia, ajuda a abrir-nos e a nos inspirar-nos e a ter insights como nunca. Eu lembro-me durante esse período de 2002-2003 que eu estava cá, está, sozinho, mas enquanto ligava o rádio e a música aparecia espontaneamente, e muitas vezes as músicas diziam pequenos trechos que encaixavam-se como uma sincronização. Às vezes também sinto isso, sabes? Acontece, às vezes eu sinto isto. Olha, era isto que eu precisava ouvir. Vem através da música, às vezes estás a conduzir, estás ali com os pensamentos ali em outro sítio e de repente chama-te de uma música se calhar que nós já ouvimos centenas de vezes. Nunca prestaste atenção. Exatamente. Mas quando conseguimos... Então é naquele momento e dizes, epá, olha, calhou mesmo bem estar a dar, era mesmo esta música que me soube bem ouvir agora, que é engraçado. Não. Sim, houve várias músicas que marcaram muito, por exemplo, Greatest Love of All, que eu nunca tinha percebido que era sobre amor próprio. Ok, exato. E depois, durante essa altura que eu estava naquele estado completamente cheio de amor incondicional por tudo e por todos, eu ouço aquilo e aquilo bateu-me assim forte, e depois era sempre grandes emoções e grandes lágrimas que me corriam, que eu estava assim num estado, cá está, as pessoas podiam achar que eu estava louco, mas eu estava-me sentindo tão bem e assim tive durante a fazer o teu caminho. E outras também, como por exemplo o Vincent, não sei se vocês conhecem, a Starry Starry Night. Que é a história do Vincent van Gogh, que é a música feita, acho que é Don McLean, se não estou em erro, o nome do autor, que é Starry Starry Night, e depois conta a história desse pintor, como ele morreu e ninguém o compreendeu. Exato. E aquilo para mim naquele momento era... Fazia tudo o sentido. Não é que eu quisesse morrer, sim, mas enfiaste a cara como epá, se aquilo é isto. Porque era a história de alguém genial e artístico que tinha uma capacidade de ver o mundo de uma forma que ninguém via, e depois no fim diz... nunca te compreenderam, they never will, perhaps they never will. Ou seja, vocês vejam a história agora. Ok, vamos ver. Mas é Starry Starry Night, que é noite Starry estrelada. Okay. E realmente, pronto, as músicas, isto para explicar, que as músicas entram às vezes no momento certo ali, se nós de repente chamamos a atenção num trecho, é porque é mesmo uma sincronicidade do universo. Então, é para dar atenção. Também achas que é importante o que é que ouvimos, não é? É importante, sim, claro, na nossa depois, vida, o que é que ouvimos, podemos mesmo coisas, conscientemente. É? Claro. Mas quando elas são aleatórias e aparecem do nada, sim, é? Há uma música, por exemplo, também me bateu num momento específico, do Luís Represas, que era Da Próxima Vez Não Vás Sem Deixar Destino ou Direção. Sim. E isso tem uma explicação, pronto, com um episódio que eu tive também naquele período, também me provocou mais uma vez uma catarse e as emoções a correr, porque era mesmo específico para aquele momento. Exato. Porque houve ali um momento que eu me senti... perdido durante umas horas, assim desconectado e depois de repente voltei a mim e disse, ah, pô, ok, percebi, eu estava desalinhado, okay. Depois de repente alinhei-me e naquele período aquilo era, eu sentia tudo a 200%, né? E quando eu de repente volto-me a sentir eu alinhado e aquela música começa a tocar. Exatamente. Parecia uma pitada. Deixaste a morada de regresso, pronto. Pois, é que eu dizia, da próxima vez não vais, tens de deixar destino ao direção. Assim, não sei para onde é que eu fui. Exato. Eu tive ali umas horas que eu estava... São coisas normais, não é? De quando tu despertas espiritualmente, que de repente aparece com os pop-ups. E pronto, é isso. A música acho que é muito essencial na nossa vida. Transporta-nos aqui para... Para mensagens, não é? Para estas mensagens, quando nós... olha, eu acho que nós, portugueses, aqui agora noutro tópico, acho que nós, portugueses, somos um país extremamente conservador e tradicionalista. E gostava de saber, é fácil falar de espiritualidade em Portugal? Agora é. Cada vez mais é. Embora cá está, temos de estar sempre a separar duas coisas distintas, que é, não somos da religião, ou seja... Porque há pessoas que às vezes comentam nas publicações, ah, a Bíblia, não sei o quê, só Jesus e tal. Eu, não há mais crente em Jesus do que eu, mas não dessa forma. Não acredito que as coisas que a religião interpretou daquilo que eu disse estejam certas. E depois o outro lado, que é a espiritualidade completamente alienada da vida, sim, onde tu tens que ter uma coisa qualquer na testa, ou tens que estar vestido de uma forma... E eu percebi até, se queres diga, há muito pouco tempo, porque tinha vivido este conflito, ah, pera lá, mas será que as pessoas me percebem como uma pessoa espiritual? Que eu visto-me assim, como um empresário, mas depois falo de temas espirituais, até que há pouco tempo percebi que isso é correto em mim para eu poder mostrar que a espiritualidade pode sim ser uma coisa normal. Normal, é isso, normal. Mesmo, é isso mesmo. E até esteticamente, cuidada. Não precisas de vir aqui com um turbante ou uma vestimenta especial para seres levado a ser... É mais simples comunicar, por exemplo, o que é ser espiritual hoje? Ou o que é que as pessoas... mais procuram na espiritualidade hoje? Tentamos associar a espiritualidade ao desenvolvimento pessoal. Okay. São as pessoas que procuram desenvolvimento pessoal que vão, que vão querer ouvir falar da espiritualidade correta. Uhum. Porque quem procura muito a questão da espiritualidade para saber o futuro, única, eu acho que sim, há muita gente que identifica a espiritualidade quase como uma resposta para o futuro. É a astrologia, é? Numerologia. No outro dia chequei umas pessoas porque disse: olha, eu não sigo nada numerológico nem astrológico, não vejo nada se está Mercúrio retrógrado, nada das decisões que eu tomo são influenciadas por numerologia ou astrologia. Porquê? Porque eu estou a seguir aquilo que eu sinto. Se eu estiver bem coordenado com o que eu sinto, é porque é certo. Não preciso de ir verificar e depois vou ver na numerologia, ah, afinal, escreveste bem. Claro que eu segui o que eu senti. Sim. E é aí sim que eu gosto de estar, mas realmente temos que empoderar as pessoas e não recomendar que elas façam práticas chamadas espirituais que vão desempoderá-las, porque pá, estar sempre a ver nas cartas, na numerologia ou astrologia, o que é que eu posso ou não posso fazer, acho que é desempoderador. Eu acho que é limitador. Também, claro. Porque, olha, eu deixei de ler signos já há uns anos atrás. E pronto, é miúda e é moda. Tínhamos que ver a TV Guia, ver os signos. Mas houve, há uns anos atrás, houve um momento em que eu senti, pensei, uou, se eu estou já a ler que a minha semana poderá correr mal porque não sei o quê, pensei, eu já me estou a limitar claro. A mim mesma e já estou a mudar a minha vibração. À espera que vai haver alguma coisa que, atenção, vai haver uma coisa que vai correr mal. E eu pensei assim, não, eu não gosto de estar condicionada, quer dizer, ainda nem sei, nem quero saber o que é que vai acontecer, só quero que as coisas corram bem. Para que é que eu vou estar a ler? Prefiro ler depois, para ver se bateu certo, só numa da curiosidade, do que propriamente estar-me aqui a limitar. E isso, por acaso, foi uma das coisas que eu acho que... evoluir a esse nível, porque aí está, a espiritualidade às vezes é muito confundida também com essa questão da questão médium e estarmos reféns disso. Há pessoas que bloqueiam, que só tomam decisões se tiverem aquela... Superstições também tenho algumas, acho que é um bocadinho inconsciente e também se calhar uma crença cultural que temos, ter algumas superstições, mas há pessoas que eu acho que às vezes são limitadas por, até para tomarem qualquer decisão, tem que ser de uma determinada tem forma, estar enquadrado. Tem que estar ali muito, muito forçado para estarem tranquilas com uma decisão. Eu não me revejo muito, muito nisso, ter que ter a aprovação ou o conselho de alguém para fazer de uma energia superior para estar a nós tomar temos uma decisão. Temos que aprender a seguirmos a nós pois. Próprios. Ponto. Era isso que eu te queria perguntar. Achas que para atingir um certo nível de espiritualidade ou para compreender melhor a espiritualidade, as pessoas têm que estar num nível um bocadinho superior a nível de desenvolvimento pessoal? Talvez sim, talvez não, depende daquilo, porque repara, vamos criar esta frase, a evolução espiritual é seres cada vez mais tu. Ok, pronto, e boa. Então a partir daí, se tu estás a desempenhar um papel na vida onde sentes entusiasmada, contente, feliz e arraias energia e beleza interior e exterior, até quem sabe pela maneira como a pessoa sorri, porque isso também é, acho que é a melhor forma de exteriorizar a energia, a pessoa sentir-se bem, acaba por espalhar essa energia para fora. Se a pessoa faz isso, o que é que interessa aquilo que ela sabe ou deixa de saber? Se ela está a cumprir ativamente aquilo que é uma canalização da sua alma para fora, está a expressar a sua alma. Portanto, nem sempre é necessário que a pessoa tenha que percorrer um caminho de desenvolvimento pessoal ou de conhecimento para depois propagar essa espiritualidade. E acaba sempre por dar essa volta. Foi uma das maiores lições que eu tive nesse período onde eu primeiro tornei-me sedento de todo o conhecimento e depois tive aquela grande experiência e depois percebi, ó, então vou dizer até de uma forma mais, parece religiosa, mas não é, que é Deus, afinal, está presente em tudo o que nós fazemos, em todas as pequenas práticas e ações, e é através delas que nós expressamos a nossa alma, a nossa divindade. Então tudo é uma oportunidade para seres divino. Então se tudo é uma oportunidade para ser divino, porque é que eu preciso de fazer, seja o que for, seja rituais, seja rezas, seja reiki, seja limpezas energéticas, quando eu posso exercer a caridade, a compaixão, a coragem, a honestidade? E isso é aquilo que eu muitas vezes disse, que é a caridade, a luz, a energia é de todos, ou seja, posso limpar a energia, trabalhar energeticamente, é de todos, cada um faz o que quer com ela, a luz é para os bons. E a luz, quando nós acendemos a luz dessa ação prática ao outro, vale 200 mil vezes um trabalho energético. Ou seja, vou limpar as minhas energias, mas se eu fizer uma ação muito validosa, caridosa, muito abençoada para outra pessoa, se eu de repente digo aquelas palavras que aquela pessoa está a sofrer, precisa de ouvir naquele momento e vem mesmo do meu coração, tudo em mim se acende. E ao acender a luz, a energia toda se afina também. E isto, pronto, é uma forma de dizer, olha, afinal tu não precisas fazer nada porque ser boa pessoa, ser bom humano, né? Aquela mensagem que nós tivemos funcionando Mas também. é, mas é por Mas aí. no fundo é isso, não Mas é? é por Nós é que aí. às vezes andamos aqui também um bocado a complicar as coisas. Eu já fiz alguns retiros e uma coisa que verifiquei nos retiros que fazia, que já foram alguns, era que habitualmente quando nós damos este passo, ok, vou fazer um retiro, há sempre algo na nossa vida que não está a correr bem, não é? Isto 90, se calhar 90% das pessoas que vão para um, decidem fazer um retiro. 90%, pá, há ali qualquer coisa que nos últimos tempos saiu ali fora do normal, não é? Digamos assim. E o que comecei a falar com as pessoas também desse meio e a verificar foi que há pessoas que chegam lá muito mal emocionalmente, à procura daquele retiro ou daquilo que elas vão ouvir ali, as curar. As curarem, não é? À procura de uma cura, não é? E isso, as pessoas que te procuram, ou os teus alunos, muitos deles não, também não te chegam nesta condição de perda de algo, à procura de uma cura rápida, digamos assim. Sim, às vezes rápido, outras vezes externa. Sim, Que acho que externa, é isso, que é externa. alguém que me vai ajudar Ajudar, a curar. sim, a curar. E claro, e obviamente que isso é legítimo. Que as pessoas procurem por essa razão, cabe a nós darmos não aquilo que elas querem, mas aquilo que elas precisam. E, por exemplo, na jornada que eu levo as pessoas aos 9 meses de terapeuta, de terapia alternativa, a pessoa passa por uma jornada importante a nível pessoal e acaba sempre por descobrir que é nela que está tudo. Pronto, é, nós somos, como dizia uma aluna minha num testemunho, nós somos os nossos principais transformadores. E quando se dá essa noção e essa aprendizagem, esse insight à pessoa. A pessoa de repente percebe, epá, para lá, eu consigo realmente autotransformar-me. E aí a ida ao retiro é, vou lá para me sentir, para desligar, para, sim, como um ato de autocuidado e, sim, não de uma procura, sim, de uma cura. Uhum. Mas noto muito isso. Notei, tenho vindo a notar que na realidade há ali aquela procura por aquela cura imediata. Agora estava a ver a palavra procura. Né? É uma procura. É? Que procura, quem é fazer? Nunca tinha pensado nisto nessa palavra. É interessante, mas é interessante porque depois também o teu foco, em vez de fazeres um curso ou de fazeres um retiro e conseguires aproveitar muito mais em plenitude, quando estás focado em resolver só aquele problema que é teu, não é? Acabas, tudo acaba por passar, olha, isto serve, isto não me serve, ok, vou aqui fazer uma seleção rápida, o que é que eu quero levar, o que é que não quero levar, não estar aberto a entender que são muitas coisas, não sou só uma, a apanhar uma no ar ou outra no ar, não é? Não estamos ali a selecionar, mas é, eu acho que ainda hoje a procura por a espiritualidade está muito ainda ligada nesta onda do das curas rápidas, dos banurons, que a Inês no outro dia viu num podcast dela que ela falava os banurons. Vamos lá tomar aqui um banuron, que isto vai-nos passar. É muito esta procura que nós ainda... Sim, cabe a nós darmos consciência... As pessoas estão a procurar fora, porque elas também nunca ninguém explicou a ninguém onde é que devem procurar. E acho que é um reflexo natural com tudo na vida, né? Quando a pessoa está doente, vai ao médico. Quando a pessoa está a precisar de, sei lá, uma intervenção na casa, vai a um canalizador. Então, porque é que não há de procurar em alguém ou fora aquilo que ela precisa desenvolver nela? E isso é o primeiro reflexo. Nós vamos à procura de alguém que nos inspire, e daí que, pronto, existem tantas pessoas. E, claro, a pessoa deve ir com aquela que mais se identifica, com a modalidade ou a terapia ou a técnica, seja lá que for, que mais se identifica. Há quem se identifique só em fazer desporto, há quem se identifique, olha, em fazer surf, há quem se identifique em fazer um trabalho profundo de consultório privado ou de ir a um psiquiatra, seja lá quem for. Cada um vai identificar-se naquilo que achar. Mas no final da jornada, que a conclusão seja sempre a mesma, que é eu cá dentro tenho tudo o que preciso para ultrapassar. E claro, temos que dar às pessoas o manual da vida, que é, olha, como é que tu olhas para dentro, como é que tu fazes um desenvolvimento pessoal e espiritual, como é que tu entendes o que estás a fazer cá na Terra, não é? Porque acho que esse entendimento para mim é fundamental, e acho que está na gênese de tudo aquilo que eu faço e a razão pela qual eu tenho a academia que tenho, que é, eu quero que as pessoas entendam e que ensinem aos outros o seu enquadramento espiritual na Terra, e acho que esse é o fundamento. Depois, a partir daí, usam as técnicas que têm para desbravar caminho e para libertar as pessoas, para elas, ok, conectei-me com a minha alma, consigo perceber que estou a receber lá de cima aquilo que eu preciso para me deixar conduzir. Tudo é mais claro a partir desse momento de consciência. Sim, não é? Exatamente. E não só a nível pessoal, isto também se coloca exatamente nas empresas, também tens que perceber nas empresas, no teu negócio, como tu fazes esse olhar interior. Nas empresas também acho que tem que ser feito de alguma forma assim, é o que é que eu estou, o que é que é o meu negócio, o que é que eu estou a fazer com ele, o que é que este negócio contribui, pode modificar ou pode melhorar a vida das pessoas. E mesmo até dentro da própria equipa, sou muito adepta disso, trabalhar este conhecimento interno para as coisas fluírem de uma forma... Acho que quando se desbloqueiam ali uma data de crenças básicas, passando por este conhecimento, consegues atingir um patamar diferente mesmo na tua empresa. Sim, claro que sim. Quando tu consegues levar toda a gente numa empresa a perceber a missão espiritual desse negócio, torna-se tudo muito mais fácil, porque as pessoas percebem, ok, eu estou aqui a fazer qualquer coisa importante por outras pessoas. Não se trata de resultados financeiros, não se trata disso. Essa parte é, sim, obviamente importante para quem tem um negócio qualquer, especialmente em Portugal, com a exigência e a pressão que temos às vezes em impostos, né? Mas que se a missão for sempre reformulada para as pessoas perceberem, estamos a servir o mundo, estamos a servir pessoas, e elas, as pessoas que vendem, as pessoas que falam com as pessoas, perceberem que estamos a servir, e aí acho que depois o resultado financeiro aparece. Ainda há pouco estávamos a falar exatamente sobre isso, que era sobre o servir. Isto é mudar um bocadinho o nosso chip, não é? É perguntar como é que nós podemos servir, a quem é que nós podemos servir, não é? E isso aí depois é uma troca justa, vai ser uma troca justa, não é? Vai ser uma troca equilibrada, digamos assim. mas é reformular aqui um bocadinho aquilo que nós pensamos do como é que eu posso ganhar dinheiro, reformulando aqui a quem é que eu posso servir. Sim. Mas isso também já dissemos muitas vezes no nosso podcast. Eu sou desta opinião, se tu crias um negócio e onde o teu objetivo, exato, onde o teu objetivo é ganhar dinheiro e só depois lá na lista por aí abaixo é que vem o que é que vais, o que é que vais entregar às pessoas e também não te preocupas muito se é o melhor ou se é mais ou menos, eu digo-te já que o negócio não tem, não pode durar muito. Tu achas que as empresas estão mais receptivas a trabalhar a espiritualidade dentro das organizações, ou seja, criar metodologias, cursos, mais informação sobre a espiritualidade para que existam umas melhores práticas dentro das organizações? Achas que neste momento nós estamos mais receptivos a trabalhá-lo dentro das organizações? Acho que há receptividade. Okay. Talvez não haja ainda oferta formativa dentro deste campo, porque continua a ser muito difícil para quem, cá está, está no mundo empresarial, imaginar como é que isso pode ser uma mais-valia. E acho que há uma pessoa ou outra, ah, isto é capaz de ter interessante. E então é uma coisa que eu estou a tentar desenvolver agora para depois aplicar a nível nacional, com as empresas, que é uma espécie de programa de meditação que as pessoas possam dar aos seus trabalhadores e possam providenciar, cá está este equilíbrio, e acho que a meditação é daquelas coisas que as pessoas, ok, e depois a partir daí talvez encontrar um veículo do bem-estar espiritual e emocional, através da meditação e das práticas, cá está, mais espirituais, e ver de que forma é que as pessoas podiam estar receptivas a essa implementação para, cá está, para depois a eficácia dos trabalhadores ser 10 vezes melhor. Claro que sim. E o serviço entregue também leva, por consequência, ainda se fala, é outro. E ainda se fala tão pouco sobre isto. Há 5 anos atrás, ou se calhar há 10 anos atrás, era impensável nós estarmos a falar sobre espiritualidade abertamente como se falam, como falamos hoje, não é? Mas mesmo assim ainda se fala tão pouco sobre isto. Porque isto a espiritualidade pode nos trazer tantas mais-valias. É? E é simples, eu acredito que é simples de nós a adquirirmos, porque é isto mesmo, é sermos nós, não é? É estarmos na nossa vibração, fazermos o melhor que podemos. E isto ainda está tão, as pessoas falam tanto e usam tanto, tão pouco isto, não é? Da espiritualidade, e conectam isto com outras coisas que eu, por exemplo, olha, estou aqui já a divagar, mas eu falei já contigo umas quantas vezes sobre isto e acho que tu explicas o que é a espiritualidade de uma forma muito abrangente, toda a gente entende uma explicação tua sobre a espiritualidade, e então eu acho que é mais isto que nós precisamos, é pessoas que falem sobre este tema de uma forma normal, normalizar a espiritualidade, sim, sim. Não é? Porque quando começamos a dizer às pessoas, ah, tu tens que limpar as tuas energias, sim, tu não podes estar a fazer isso, tu não podes isto, tu tens que fazer isto, tens que fazer aquilo, é pá, não, desculpa, não estou para isso, depois as pessoas entram em conflito, que é, então, mas eu, sendo eu própria, não mereço receber a luz e a energia positiva, não é? É um bocado estranho, isso não faz sentido, e é esse desempoderamento que muitas vezes muita gente faz, que leva que as pessoas depois também não queiram saber e fechem a porta a isso. Fazem uma prática ou outra e acham que aquela prática ou outra podia limpar. Não entenderam, sim, não compreenderam como é que aquilo as pode amplificar no trabalho de serem elas próprias, porque é isso que estamos a falar aqui. Eu ser cada vez mais eu. E melhor, não é? Quer ser cada vez melhor pessoa. Sim, porque eu na natureza, que é interna, isto eu acredito piamente, na natureza interna eu quero ser bom e quero ser amor, porque essa é a minha natureza, e então tudo o que fugir parte disto vai dar conflito interno. E eu até às vezes digo, eu tenho uma mágoa, e disse, olha, a tua alma não tem, nunca teve, a tua alma perdoa instantaneamente, agora desenrasca-te, vai perceber como é que tens de trabalhar os pirulitos para que aquilo a mágoa para contendas como é que a alma perdoou, porque a alma vê de uma forma muito ampla, abrangente, porque repara, são só 70 anos ou 80, para os sortudos 90 e 100, mas é só este tempo que temos aqui, para que é que queres isso dentro de ti, para que é que queres essa mágoa, esquece lá isso, vai lá ocupar. Só que cá está, pois envolve aqui várias coisas que as pessoas precisam também de perder tempo a olhar para dentro um bocadinho, para, mas o que é que eu não estou a conseguir perdoar isto, o que é que isto me lixa tanto a minha psique, não é? A minha mente, porque eu não consigo sair daqui deste estado. Mas lá está, somos nós é que temos que aprender a resolver isso. Sim, temos que obviamente ensinar as pessoas o suficiente deste jogo na vida, né? Tem a ver com a nossa missão na Terra, e uma vez que se entenda isso, tudo se torna mais fácil. Há uma frase que eu adoro que as pessoas percebam, que é: tudo acontece por uma razão. Então, se eu não consigo perdoar esta pessoa, e se isto aconteceu por uma razão, se eu compreender a razão pela qual aconteceu, talvez seja mais fácil. E é mais fácil. Que eu percebo, isto aconteceu para eu poder ser mais forte, para eu poder ser mais resiliente. Eu estou a rir porque, olha, isto aconteceu há dias, uma situação muito engraçada, de um sonho que eu tive, por causa de uma pessoa com quem, que trabalhou comigo durante algum tempo, e depois nós tivemos um atrito e eu nunca mais voltei a falar com essa pessoa. Isso é, já há dias sonhei com essa pessoa. Sonhei que me estava alguém a dizer que eu não sei quem era, que me dizia assim: epá, Ruth, já chega! Epá, manda isso para trás das costas, isso já chega! E sabes que eu acordei com uma leveza assim: mas porquê que eu fui sonhar com esta pessoa que eu não convivo, que eu não falo com ela há não sei quantos anos? E depois, engraçado que já, entretanto, cruzei-me com esta pessoa passado algum tempo e eu não tive o mesmo tipo de sentimento por ela. É giro, porque eu acho que aquilo me curou, eu acho que aquele sonho me veio curar, mas é assim uma coisa meio estranha, meio esotérica, né? Mas a mim, no meu caso, fez sentido e eu achei brilhante. Essa questão, portanto, tu ao sonhares com uma coisa que tem um impacto, porque o nosso inconsciente está sempre a tentar fazer-nos livrar das mágoas. E, portanto, o que aconteceu aí foi que tu sonhaste com uma coisa e o teu inconsciente arranjou forma: olha, vamos lá limpar isto, porque vamos ver se ela entende que o caminho é este. E depois tu estás com a pessoa e estás liberta daquilo. Dizes: olha, uau, tipo, pronto. Sim, uma cena é muito mais, foi de passagem, nem foi tarde, mas foi de passagem. Mas o sentimento mudou. Modificou-se, ou seja, já não, fiquei naquela cena. Fica uma leveza, muito. Foi engraçado, muito por acaso foi engraçado. Nunca tinha tido assim um sonho que me recordasse tanto, e isto, claro, que me marcou e que recordei-me do sonho, porque foi mexer com uma pessoa que eu não simpatizava, não é? Bom. Isso. Sim. Olha, Pedro, alguma prática ou alguma coisa assim que tu consideres essencial para quem quer iniciar... Quer se conectar mais espiritualmente. Se conectar mais consigo também. Eu acho que sim. Acho que quando nós fazemos um bocadinho de meditação diária, escutar músicas, que existem hoje em dia tantas no YouTube, que se podem ouvir aquelas músicas zen, de binaural beats, que é o nome que se dá a isso, com várias frequências, ouvir as frequências todas que existirem, aquela que se souber melhor naquele momento é que é melhor. E pôr aquilo, por exemplo, de manhã, quando se acorda, e depois, cá está, eu ontem, no outro dia, até tive um insight que foi: se calhar vou escrever um livro que é Meditações de Casa de Banho. Isso porquê? Porque medita em 5 minutos. É porque a pessoa, é aquilo que eu faço, eu meto a música zen na casa de banho, tomo banho, faço a barba e depois ponho no tampo da sanita com a toalha ainda enrolada, sento-me ali em cima e ali fico, às vezes 2 minutos, outras vezes 10, outras vezes 15, outras vezes 7, outras vezes 8. É o que te apetecer, não é? E fico ali, às vezes eu estou a visualizar a minha vida daqui para a frente, ou seja, fazer visualização criativa, outras vezes estou só a treinar o sentimento de me sentir satisfeito ou de sentir-me sucedido, porque acho que isso, pronto, são coisas que as pessoas... uma vez que saibam que conta, que é, nós vivemos na verdade de dentro para fora e não de fora para dentro, então isto é ser para ter, ou seja, temos que propagar energias de expansão em nós para depois se refletir lá fora, não é? Pronto. Exato. E então, nesse sentido, eu faço essa prática ajuda-me bastante. Depois acho que o movimento e o cuidar do corpo de alguma forma também ajuda. No outro dia ouvi um amigo meu, que é o José Santos, o médico fala da alma. Ele disse uma coisa que eu vou replicar muitas vezes. Se o José estiveres a ouvir, olha, estás lixado que agora vou falar esta parte da tua parte. Que é, temos que cuidar da mente e do corpo para que a alma se possa expressar. Achei isto genial, porque nós na Terra também temos que nos alimentar. Eu, por exemplo, tenho práticas, não fumo, não bebo álcool, não faço uma quantidade de coisas, não como carne há mais de 20 anos. E então, todas essas práticas ajudam a que nós nos sentimos bem, a sentirmos bem no corpo e na mente, cuidando de nós, e depois a alma expressa-se. Depois o resto do dia, já não estou a pensar em nada de espiritualidade, estou a ser eu próprio, estou-me a divertir, estou aqui agora com vocês a falar, o resto não quer saber, e tem que ser mesmo assim. Ah, agora deixa lá ver, vou aqui, até pôr aqui um cristal, estou aqui com estas pessoas, deixa lá ver se elas têm energias negativas. Eu não faço nada disso, acho que isso é completamente ridículo. Sabes, é isso que eu gosto de falar contigo, e que tenho aprendido imenso contigo, que é isto. Eu sempre achei que estava sempre ligado a práticas, aos banhos, aos não sei o quê, à posição, aos cristais. Exato, não vejo aqui os alhos que eu trouxe. É isto que eu acho brutal, que é a simplicidade com que tu falas sobre o espiritual. É verdade, mas sabes, isto agora falando aqui a sério, isto tem tudo a ver com aquele momento ali em 2003 que eu vi pelos olhos da divindade, os olhos de Deus. Eu tive ali um período que eu olhei para o mundo e disse, epá, espera lá, isto não é nada daquilo que as pessoas pensam, não é? Quer dizer, na altura, agora muito mais pessoas percebem isso. E então percebi, ok, o ato da velhinha, o ato da mãe ou da avó com aquela pessoa, o ato daquela pessoa random que encontras na rua, todos estes random acts of kindness, como costumas dizer, são na verdade aquilo que propaga muito mais o desenvolvimento de cada um de nós, nessa interação também. Portanto, o que é que interessa estar-me a isolar da vida e enfiar-me e fazer montes de rituais? Sim. E ver a astrologia, ver a numerologia, não posso sair agora, ai, onde é que estão os cristais e tal? É muito também do que tu dás, também é o que tu recebes, não é? Certo, isso aí garantidamente. Sim. É. Nós damos aquilo tudo que temos para dar da melhor forma, e depois lá fora o mundo reflete-se de uma forma bonita e agradável. É. E quando é que nós sabemos que estamos a dar a medida certa? Ou seja, muitas das vezes nós sentimos-nos drenados, não é? Estamos a dar e acabamos por nos esgotar, porque não há, olha, falando aqui, por exemplo, nas relações, vamos aqui para as relações entre as pessoas, às vezes há, mesmo nas próprias relações de casal, etc., há um que dá mais do que o outro, está constantemente a dar, não é? Quando é que nós conseguimos encontrar este equilíbrio do dar? Ou seja, eu estou a dar na proporção certa? Tens que encontrar dentro de ti a ligação a ti própria que te vai ligar com esta noção, que é, eu tenho vontade de dar ou estou condicionado a dar? Uhum. Porque tu estás a dizer aí, como é que eu sei, como é que tu sabes? Não, tu não sabes, tu tens que sentir. Okay. Que é, ok, apetece-me fazer isto, porque aqui às vezes a dificuldade é pá, olha, não queres ir comigo, não sei onde, desculpa, não me apetece mesmo nada. Não me apetece? Pá, não tenho mesmo vontade nenhuma de ir. Ah, mas tens que ir porque eu quero que tu vás e não fazes nada por mim. E aqui é que começa a chantagem do condicionamento, não é? E isso não invalida que nós às vezes façamos sacrifícios, porque eles fazem parte, não é? Da relação a dois ou da relação familiar, ou seja lá o que for. Mas nós temos que olhar para nós próprios e perceber aquilo que temos e não temos vontade. E se tu chegas ao final do dia e estás drenada porque deste, estás condicionada a dar, por uma de duas razões. Ou estás a dar porque queres ser validada nesse dar, estás muito importada com o que os outros sentem quando tu dás, e isto é um condicionamento, ou então estás mesmo condicionada a dar como uma questão de lei, que é eu nasci para dar e ponto final, independentemente da pessoa gostar ou não. E se tu tirares essas duas coisas de ti, vais começar a alinhar-te com essa ideia, que é, não, eu apetece-me dar, eu não vou dar, agora estou bem, eu não preciso de fazer isso, eu não preciso de agradar o outro só porque sou obrigado a isso, só porque acho que é assim que se tem que fazer, não? E esta é uma, cá está aquela noção da espiritualidade que depois conflitua. É, como é que tu podes ser espiritual e se não me ajudas? E assim, não, eu agora estou a ser espiritual porque me apetece estar deitado no sofá e preciso mesmo disso para mim, porque é aquilo que eu estou a sentir, que é o local certo para eu estar. Eu não tenho vontade nenhuma de ir aí, estar contigo e nem de fazer nada neste momento, portanto não vou fazer. E esta, às vezes, dureza, não é? Que é uma coisa que às vezes se observa, felizmente com a minha mulher ela aprecia, porque também gosto que ela faça isso ela própria, né? Que ela decida pela vontade dela, nunca a condiciono nem faço chantagem emocional para ela me acompanhar numa coisa que ela não tem vontade. E se nós fizermos isso com todas as pessoas à nossa volta, que eu não tenho amigos que façam isso comigo, eu também não faço isso com nenhum amigos. Uhum. E acho que isso também tem a ver com isso, que é o tipo de pessoas que nós depois escolhemos. Uhum. Quando nós começamos a criar relações de subserviência e de dependência até, e na verdade isso não é muito bom, porque depois, em vez de eu seguir aquilo que o meu eu superior, que a minha alma quer que eu faça para eu evoluir, estou a seguir a vontade dos outros, a vontade mental dos outros. Sim. Até. Sim, muitas vezes todos nós já tivemos na vida aqueles amigos que é aquele casamento, é aquele segundo casamento, e que a pessoa tem que dizer onde está, onde vai, e quando então, é para ir, temos que ir todos. Contaste isto e foste ali e não me disseste, e então temos que ir todos almoçar a esta hora, e temos que ir todos, não sei o que, pronto, esse tipo de coisa. Mas eu acho que a maturidade também ao longo da vida... Para além da espiritualidade, mas também a maturidade, te vão dando alguma capacidade de conseguires ir eliminando um bocadinho essas pressões e essas coisas. Também tinha aqui uma pergunta para ti, que já falaste nela há pouco, também já te fizeram noutro podcast, mas eu vou fazer neste também. Achas que a espiritualidade é uma moda passageira ou é algo que vem para ficar e para se consolidar na nossa sociedade? A espiritualidade e a consciência espiritual de quem eu sou, como nós somos todos um ser espiritual e somos um ser, cá está, eterno, que está a viver uma experiência de terreno, é obrigatório. Portanto, toda a gente tem que passar por isto, mais tarde ou mais cedo. Okay. Portanto, acredito que até neste momento seja muito acelerado, a pressão para começarmos a olhar para este entendimento da vida é cada vez maior, porque as pessoas, na minha opinião, até podem deixar de conseguir funcionar com os outros, porque não percebem este jogo. Cá está, estamos a dar aqui um exemplo. Se uma pessoa cobra do outro, é dependente e tem umas leis da vida para ela, que é, eu quando vou, tu também tens que fazer por mim. Se eu faço por ti, tens que fazer por mim. Se existem estas necessidades de relações de dependência e existem outras pessoas também que já não estão nessa frequência, vai então, começando a haver um choque e uma separação. E depois vai chegando ao tempo onde eu acho que cada vez mais pessoas vão procurar este desenvolvimento espiritual e esta abertura, cada vez vão se conectar mais com elas próprias e vão escutar a verdade dentro delas, porque para mim a verdade é que sim, nós estamos conectados, temos guias, temos informação que recebemos todos os dias, a toda a hora, para nos poder orientar, para nos poder vá recomendar a melhor forma de estarmos a seguir a nós próprios, e depois, claro, as outras pessoas que estão longe desta realidade acabam de ficar um pouco à toa. E a mudança toda social que se vê das pessoas a deixarem às vezes até de ver telejornais e de deixarem de consumir televisão e de repente consomem a rede social daquele produtor independente que era uma pessoa qualquer, de repente está a produzir conteúdo e eu identifico-me com ele, e toda esta mudança em termos de atenção global vai ajudar a isso. Mas também acho que cada, a internet, pronto, do seu lado bom e lado mau, também nos traz, ou seja, dá visibilidade a muita coisa boa, mas também vem por arrasto. É a pessoa que escolhe, não é? É tal, depois temos de ter aquela peneira bem afinada para conseguir diferenciar. Mas eu acho que às vezes esta peneira ou esta balança não tão bem feita, acho que às vezes o que passa muito, e essa é uma opinião pessoal, é que às vezes muitas pessoas ligadas à espiritualidade também acabam por levar de alguma maneira a um conceito errado, que é um conceito do egoísmo, desta questão da pessoa estar centrada nela e no seu desenvolvimento e de ver as coisas com o seu bem-estar, que às vezes pode ser mal interpretado ou associado a um egoísmo, e muitas vezes não é, porque sim, tu até o acabaste de dizer. Sim. Claro que eu tenho que estar comigo e centrada comigo, mas também é muito também no dar. E às vezes eu acho que há aqui esta moda, ou com esta expansão tão grande nas redes sociais, de se falar de espiritualidade, eu acho que há aí esta grande lacuna, que às vezes passa muito esta questão, este lado um bocadinho egoísta da espiritualidade, que não, a meu ver, sim, não é o correto. Porque também há pessoas que depois contribuem de uma forma negativa para isso, quando elas dizem, excluem até pessoas porque não estão evoluídas, ou porque não praticam de certa forma, ou se calhar não estão vestidas da forma como deve ser. Pois, não? Exato. E esses rótulos às vezes limitam. E depois algumas pessoas também se sentem auto-excluídas porque, então não pertence a essa elite, então vá, vamos lá, ignorar isso. Mas acho que também isso há de expressar, e cá está, eu estou ativamente a fazer esse trabalho, para consolidar as pessoas, e pronto, e no Spiritual Summit, por exemplo, que é um evento que faz isso no melhor, e que leva pessoas normais a falar de temas espirituais. E claro que no primeiro ano lembro-me perfeitamente que as pessoas, mas que espiritualidade é esta? Que pessoas são estas? Tinha empresários, vem aqui tudo tinha vestido aquilo. Normal. Exatamente, tinha pessoas. Qual é a espiritualidade que eles transportam? Exatamente. Né? Mas quem é que estas pessoas vêm falar de espiritualidade? Porque, pá, porque estas pessoas vêm falar da verdadeira espiritualidade. Exato. E não da espiritualidade alienada. Com todo o respeito por todas as pessoas que até fazem uma espiritualidade mais ritualista, por todo o respeito por todas as pessoas que se vestem dessa forma e que se sentem bem a fazê-lo e que sintam práticas de isolamento e que levam pessoas para retiros, está tudo certo, porque acho que há pessoas que precisam também dessa identificação. Mas em termos de massas e compreendendo que cada um faz o que tem que fazer, há pessoas, colegas nossos, já vou falar, colegas meus, que estão a trabalhar mais nesse âmbito da profundidade de algumas práticas e filosofias orientais, e eu estou a trabalhar no despertar da consciência mais global, ou seja, eu quero pegar na pessoa normal, apesar de ter um nível de profundidade de conhecimento muito grande, quero pegar na pessoa normal e mostrar-lhe que a espiritualidade não é nenhum bicho de sete cabeças e que toda a gente precisa dela. É isso que eu gosto, é isso que eu gosto, é assim uma coisa mais prática para nós, nada de grandes filosofias. Então... E achas, só aqui uma última questão, que também aqui, antes de passarmos aí para as perguntas rápidas, achas que a tecnologia e as redes sociais também ajudam na disseminação da espiritualidade hoje em dia ou atrapalham a conexão? Achas que nos ajudam? Sim. É tudo uma questão de moderação, não é? Portanto, se a pessoa estiver moderada, acho que facilita, porque o conteúdo está ali à mão de semear e vejo muita coisa que te pode ajudar. Olha, toma lá este vídeo deste autor, vê lá. Antigamente tinhas que recomendar um livro. É disseminado, não é? É facilmente partilhado, mas também o consumo em excesso de entretenimento também tem o seu problema. Mas, na verdade, nós só estamos a consumir noutro local, porque antigamente nós víamos o telejornal das 8 às 9, e vimos as duas novelas, ou a primeira novela brasileira, e no outro dia a seguir passávamos o tempo com aquilo na cabeça, porque também o nível de intensidade com que aquilo entrava em nós era muito maior, e nós sonhávamos com o Rock Santeiro, né? Onde é que está o Rock Santeiro, porque é que ele não aparece? Eu parti o nariz por conta dos cromos do Rock Santeiro. Pronto, olha. E então o consumo está a ser feito de outra forma e em outro sentido, porque nós agora à noite se calhar já não estamos a ligar a televisão para ver os programas e estamos a consumir coisas no telemóvel e está tudo certo, depois tudo se vai afinando também. Se vai alinhando. Yeah. Como eu digo, é o quê? É. Então vá, vamos aqui umas perguntas, rápidas. Rápidas, estamos quase aqui a contar respostas rápidas também. O nosso tempo. O nosso tempo hoje. Então, Pedro, o que é que te coloca à beira de um ataque de nervos? Epá, o que é que me coloca a ver um ataque de nervos? Barulho em casa. Ok. Pá, quando às vezes tenho lá a minha filha ou o meu filho que trazem os amigos, eu estou a tentar trabalhar e concentrar-me e está tudo... Porquê? Porque os anos todos de música deram uma grande sensibilidade auditiva. E há certas frequências que me tocam dentro da alma, quase. Sim. Eu percebo que isso é um condicionamento que tenho, olha. Mas sim, neste momento é a única coisa que às vezes me leva a estados mais estabilizados. Eu também tenho esse condicionamento, para estar focada não consigo estar com muito barulho, não consigo aliar das coisas, muitas coisas à minha volta. E o que é que te faz, a recuperar desse ataque de nervos? O que é que tu utilizas? Qual é a forma? Esquecer o trabalho. Pois é, mas não tento mandar calar o barulho, eu simplesmente paro de trabalhar. Exato. Okay. E digo, olha, vão brincar para ali, vão brincar para além e pronto, e está tudo certo. Okay. Porque essa combinação é que me destabiliza. Ok. Pronto, e essa combinação destabiliza-te, mas não tens nenhuma técnica especial que nos possas indicar para sair dos ataques? Não, são coisas de momento e muito rapidamente aquilo é tirado para canto, não é? Ou seja, eu sinto, ou seja, o que é que me põe à beira de um ataque de nervos, né? Não é que eu tenho um ataque de nervos, põe-me à beira porque eu sinto que completamente em conflito, querer-me concentrar numa coisa e estar um grande barulho ou uma grande estabilização à minha volta. Okay. Mas aí paro de trabalhar e ignoro pronto, e sei que eu estou errado de estar a querer forçar. E cá está, respeitando os times, olha, não é a altura certa para estares a trabalhar, tá? Então pronto, deixa de trabalhar. É a sabedoria do Pedro Frias. E é a parte não egoísta da espiritualidade, é perceber que naquele momento se calhar temos que ceder o outro está em vantagem e o que fazemos é respirar. Né? Claro que sim. Então e se o Pedro Frias conseguisse falar com o Pedro Frias com 18 anos, no aniversário dos 18 anos, vais visitar o Pedro Frias no aniversário dos 18 anos, o que é que tu lhe dirias? Diria que ele vai tornar-se a pessoa confiante que ele quer se tornar naquela altura. Boa, boa, boa. Ok. É, porque com 18 anos havia muitas dificuldades, perguntas também financeiras, não é? Muitas dúvidas também sobre o que fazer. Eu diria isso, olha, vai correr tudo bem, vais ser uma pessoa confiante e vais fazer tudo aquilo que tu queres. Boa. Vais conseguir conquistar tudo aquilo que tu queres conquistar. Às vezes é tão simples, se nós tivéssemos uma pessoa que nos dissesse isto aos 18 anos, sim, eu acho que nos traria, levaria-nos para uma leveza maior no trajeto. Sei lá. Mas eu por acaso não podia ouvir. Cá está, aqui a ligação aos guias, ouvi isso de alguém que estava ao meu lado e que estava a escutar o meu pensamento, não é? Porque como vocês sabem, isto é empresários, nós temos sempre aquelas dúvidas, não é? Uhum. E assim, ele disse mesmo, tipo, olha, esquece lá isso, avança. Exato. Lá, porque isso vai correr tudo bem. Uhum. Às vezes é só isso, é só, é. Olha. Porque isto de nós estarmos numa empresa, há sempre esta necessidade do crescimento e da evolução e não sei o quê, tipo, sempre. Pois pronto, é. E precisamos ouvir isso, e se calhar foi o meu eu, no futuro, um podcast com você que tive 20 anos. Exatamente. Que é isso, amigo. E que haja saúde para isso mesmo. Olha, tens alguma pergunta para nós? É da praxe, os convidados terem uma pergunta para nós. Então, sim, estamos, posso fazer cada um de vocês, né? Então, olha, pergunto-te já a ti, que é, o que é que tu, na tua rotina diária, mais te custa a lidar? Desde que acordas até que deitas, qual é a parte do dia, ou qual é o acontecimento diário? Epá, depende ali um bocadinho dos dias, mas eu ao final do dia estou muito cansada. Não sei se é de falar com muitas pessoas, se é de tenho alguma energia noturna, mas a minha produtividade mentalmente posso estar mais ativa à noite, mas a nível físico não consigo. Tens treinada? Sim. Terás a trabalhar demasiado ou não? Às vezes, mas estou a trabalhar nisso, nesse equilíbrio. Não puxo muito pela máquina. Não, mas é, às vezes acho que é mais, puxo mais pela máquina mental do que propriamente da física, mas também tive essa percepção, com esse cansaço, precisava de equilibrar muito mais aqui até a parte física com esse equilíbrio que é essencial, na parte física com a mental. Boa, ok. E para ti, vou-te dizer uma coisa completamente fora da caixa, que é, nos próximos 5 anos, qual é o destino que é para ti obrigatório visitar que ainda não foste? Viaja. Que ainda não fui. Qual é a grande viagem que precisas fazer na tua vida? Opa, não tenho assim um grande destino que não tenha ido ainda. Sou uma moça muito viajada, não. Não é, escolhe uma coisa gira, que eu posso ir contigo. Exato, lá temos a todos. Vamos todos, vai a equipa toda do podcast. Bem, eu sou apaixonada pela Ásia e por África também, mas a Ásia tenho mais dificuldade em escolher porque já conheço mais, então eu iria talvez para a África. Algum destino em África que não turístico. Não turístico. Não vais à Guiné-Bissau. E era esse, olha, e fechamos aqui com a chave de ouro. Teria muito gosto mesmo. E agora pedia-te só para falares um bocadinho sobre o teu projeto, Pedro. Certo, a escola. Vou este sábado à Guiné, pela primeira vez. Boa. Vou lá passar 5 dias, conhecer lá a escola in loco. O projeto, pronto, criou-se não por mim, apenas deram o meu nome com o projeto já em andamento, porque eu comecei a trazer pessoas para patrocinar aquelas crianças. Uhum. E, claro, com a ajuda de muita gente, neste caso... Maria Alexandra é uma pessoa muito importante neste projeto também, que também está a ajudar ali ativamente, que criou uma associação depois para poder se servir de ponte nesta questão dos donativos para a escola. E na Guiné não há escolas públicas, aliás, nem há sequer a Correios, a pandemia acabou com aquilo tudo e nada retomou. E então as cooperativas escolares funcionam da seguinte forma, que é as pessoas pagam 5 a 6 euros ou 10 por mês, para as crianças estarem na escola, e há muitas que nem sequer esse dinheiro têm. Então nós portugueses já somos, sei lá, 200 que pagam cada um a sua criança, para pôr essas crianças lá a estudar. Como um apadrinho, vá, digamos padrinha, assim. Sim, é madrinhas e padrinhos. Exato. Portanto já são cerca de 200 neste momento, o que é ótimo. Penso eu, não sei mais ou menos esse número, e está a crescer, e depois, claro, eu faço o trabalho, como a escola tem o meu nome, Cooperativa Escolar Pedro Frias, faço o trabalho de fazer pontes e de criar, cá está, fundos, ligações e arranjar donativos e de criar uma ponte. E agora vou lá à Guiné com um grupo de amigos, aliás, o Paulo e a Regina também vão. Pois, acho que deve estar a falar nisso no summit, sim. E vão duas pessoas da minha equipe e vai a Maria Alexandra também, que é muito importante da associação que colabora aqui com a escola. E vamos lá ver o que é que conseguimos fazer para criar uma espécie de centro digital para que possamos ensinar a internet e o mundo da internet como uma forma de eles virem a ganhar uma profissão digital, porque acho que é a melhor forma de criar eles mão de obra qualificada, sim, que depois tem recursos para funcionar, porque na Guiné-Bissau aquilo não há nada e é muito pouco desenvolvido. Mas isso é super inteligente, porque eles podem a partir dali trabalhar com para o mundo, para todo o mundo. A dificuldade está em estabelecer um local e pôr os computadores e pôr a tecnologia a fazer funcionar minimamente. Pois, exato. Que não desapareça, também a eletricidade lá é um desafio, então vamos ver o que é que conseguimos fazer. Instalações de internet. Vai dar bons frutos, de certeza. Sim. Olha, parabéns, Pedro, por esse projeto, que acho que esse projeto é, olha, é representativo do homem que tu és mesmo. Obrigado. E obrigada por teres aceito o nosso convite. Namastê, obrigado. Obrigada por teres vindo e foi uma conversa muito agradável. E ficou muito por dizer, mas quem sabe. Tinha aqui 500 perguntas. Mil perguntas noutra edição. Na segunda temporada, voltas na segunda temporada. Exato. Obrigada a vocês que nos estiveram a ver, a ouvir. Já sabem, todos os nossos episódios estão disponíveis nos canais habituais. Nós somos as empresárias à beira de um ataque de nervos. Até à próxima. 3, 2, 1, talk to me.